Senhor, tenho tantos inimigos. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem: Deus não vai salvá-lo. Mas tu és meu escudo, meu fim. És minha glória, me ergues a cabeça. Quando clamei do teu monte, ouvi. Deitei e dormi em paz completa. Acordei seguro, pois estás aqui. Ó Senhor, meu escudo fiel, elevo os olhos pro céu. Força e meu Senhor, não temo mil inimigos ao redor, mesmo que se levantem contra mim. Levanta-te, Senhor, e salva-me agora. És o justo juiz até o fim. Quebra os dentes dos perversos, ó Deus. Tua salvação vem do alto do céu. Tua bênção sobre o povo repousa. Refúgio do fiel, ó Senhor, meu escudo fiel. Elevo os olhos pro céu. Em ti confio sem temor. Tu és minha força. Meu Senhor, ó Senhor, meu escudo fiel, elevo os olhos pro céu, em ti confio sem temor. Tu és minha força e meu compadece, te ouve minha súplica. Tremam e não pequem mais, silenciem no coração. Ofereçam sacrifícios de justiça, confiem em Deus de coração. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Resplandece tua luz sobre nós, amém. Encheste meu coração de alegria, mais do que o vinho e a colheita do dia. Em paz me deito e logo durmo, pois só tu me fazes viver seguro. Não temerei o mal da escuridão. Contigo estou. Eu confio em ti, meu Senhor. Tua luz brilha sobre mim. Em ti descanso sem temor. Apresento-te a oração e fico esperando, confiando em ti, pois tu não te agradas do mal ou da perversão. Mas eu entrarei em tua casa, Senhor, por teu grande amor e teu favor. Me inclinarei em reverência a ti, guiado pela justiça que vem de ti, Senhor. Mostra-me o teu pois em ti confio, ó meu Deus fiel. Meus irmãos, por seus pecados rejeitaram-te, afastaram-se de ti. Mas todos que confiam em ti se alegrem, cante sempre de júbilo quem se abriga ali. Mas eu entrarei em tua casa, Senhor, por teu grande amor e teu favor. Me inclinarei em reverência a ti, guiado pela justiça que vem de ti. Mostra-me o teu caminho, pois em ti confio, ó meu Deus fiel. Pois tu, ó Senhor, abençoas o justo. Com teu escudo cercas de favor, alegria para quem vive contigo, refúgio eterno em teu amor. Praticam mal, pois o Senhor ouviu Confio no Senhor, porque me dizem: vou para os montes como um pássaro em fuga, pois os perversos armam seus arcos, ajustam as flechas no cordel para dispará-las contra os que têm coração íntegro. Quando os alicerces são destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está em seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Todos atentamente examina os seres. O Senhor examina tanto justos quanto perversos, mas odeia quem ama a violência. Ele fará chover brasas ardentes sobre os perversos, fogo e enxofre os cobrirão. Vento abrasador será o que beberão. O Senhor é justo, o Senhor é fiel. Seus olhos veem tudo lá do céu, mesmo que tremam os alicerces do chão. Confio em Deus com o coração. O Senhor é justo e ama a justiça. Os íntegros verão o seu rosto. Devolve brilho ao aos meus olhos ou morrerei. Não permitas que meus inimigos celebrem minha morte, dizendo vencemos. Não deixes que se alegrem com a minha queda, mas eu confio em teu amor, Senhor. Meu coração se alegra em teu favor. Canta. Que estão na terra são meus verdadeiros heróis. Tenho prazer na companhia deles. Muitos correm atrás de outros deuses, mas suas aflições só aumentam. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, nem sequer pronunciarei os nomes de seus deuses. Senhor, tu és minha herança e meu cálice. Tu és quem garante meu futuro. Recebi uma bênção maravilhosa. Minha herança é abalar. Senhor. Minha herança é o teu amor. Com segurança caminho em tua luz, em ti minha alma repousa em paz. A alegria está em tua presença, Senhor. Não deixará minha alma entre os mortos, nem permitirá que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Ouve, ó Senhor, minha causa justa, atenta para meu clamor, dá ouvidos à minha oração, feita com sinceridade. Pronuncio uma sentença justa, pois vês o que é certo. Examina meu coração de noite, põe-me à prova e não encontrarás mais. Evitado caminhos violentos, seguindo teus caminhos com fidelidade. Meus passos permanecerão firmes em tuas veredas, jamais escorreguei. Protege-me como a pupila dos teus olhos, esconde-me à sombra de tuas asas, dos que me cercam e querem meu fim. Senhor, em ti confio até o fim. Cruel, com palavras rogantes, me cercam, parecem leões prontos a atacar, predadores prontos para devorar. Levanta-te, ó Senhor, confronta-o e derrota-os, livra-me com tua mão poderosa dos homens deste mundo. Ele eles têm sua recompensa aqui, mas eu com justiça verei tua face. Quando despertar, me satisfarei com tua presença gloriosa.